Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão, aqui na Rádio Antenoé. Vamos hoje dar início a mais um programa em que lhe falamos das histórias do Festival da Eurovisão da Canção, versão 2011. Na passada semana trouxe-lhe temas vindos da Moldávia. Hoje vou ser um pouco mais polivalente, um pouco poliglota, como preferir. Vou trazer-lhe temas de três países diferentes, dois de cada um. Vou trazer-lhe temas que representaram, no ano passado, um país e temas que poderão vir a representar esse mesmo país neste ano. Vamos começar pela Bósnia-Herzegovina, que no ano passado viu Vukasun Bradic interpretando Thunder and Lightning. Este foi o tema que representou a Bósnia-Herzegovina em Oslo, em 2010. Agora, para 2011, poderá ser Dino Merlin, com um tema que dá pelo nome de Love and Rewind. Ainda sobre o Festival Eurovisão 2011, cabe-me a mim, Carlos Bonaparte, deixar-lhe uma informação que vai contra aquilo que tinha dito na passada semana. O Festival Eurovisão da Canção não se realizará em Munique, tal como tínhamos aqui informado, e era esta a indicação que tínhamos, mas esta semana uma outra informação surgiu. Parece mesmo que o Festival Eurovisão da Canção se irá realizar não em Munique, não em Berlim, mas sim em Düsseldorf. Uma cidade pouco provável para um evento destes. Mas a verdade é que será em Düsseldorf que se irá realizar mais uma edição, 56ª, do Festival Eurovisão da Canção. Vamos então ouvir Vukasun Bradic com Thunder and Lightning, o tema que representou a Bósnia-Herzegovina no passado ano de 2010 em Oslo, na Noruega, e Dino Merlin com o tema Love and Rewind, que irá representar a Bósnia-Herzegovina neste festival versão 2011 em Düsseldorf. A informação que temos é que este é mesmo o tema que irá representar a Bósnia-Herzegovina. Aproveito ainda para lhe dizer que a Arménia vai a votos no próximo dia 5 de março, ou seja, hoje, há 8 dias. Vamos ouvir estes dois temas. Say just one more word and you will make it end. And now we leave this place. Only anger will remain. And it doesn't seem to me we're each other's better side these days. This is the time to melt the ice off our lips and off our hearts. Thunder. This is And everything we land, everyone we leave. One to a hundred, multiplied by you. It all looks great, it all looks cool. Healthy children go to school with others in love. My son loves too. On the surface or in the distance, it's all the same. Or in the darkness, oh, don't you notice what a different game? Yeah. If you take this life from me today, tear it up and bury me away. Well, just try to keep your sons of mine, 100 worries of mine. Your love in rewind. Worries of mine and all the loving rewind. Até ao nosso país, até Portugal. Não há ainda uma versão completa dos temas que irão compor as semifinais do Festival da Canção RTP. Mas, porque recordar nunca é demais, vamos prestar aqui uma homenagem aos dois últimos intérpretes do Festival Eurovisão da Canção, ou melhor, os dois últimos que representaram Portugal neste evento internacional da música. Mas gostaria de ressalvar o tema Em Nome do Amor, de Rui de Andrade. É um dos favoritos para ganhar esta edição do Festival RTP da Canção. Ficamos com Filipe Azevedo, ao vivo, o tema Há Dias Assim, que representou Portugal no passado ano de 2010, em Oslo, na Noruega. Ficou no 18º posto. Um ano antes, os Flor de Lis nasciam para Por Todas as Ruas do Amor representarem Portugal, em Moscovo. Portugal ficou sem dúvida melhor classificado. Vamos ouvir então estes dois temas, este segundo em versão estúdio, mas a versão original antes de ser editada para o CD Eurovisão. Há dias assim que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, foi de tanto as calarmos. Há uma canção que não te

ouvimos hoje as histórias da Eurovisão na Albânia. No ano passado, It's All About You foi o tema que representou este país na voz de Juliana Pasha. Este ano poderá ser Aurela Gasse com Kenga Inne. São precisamente estes os dois temas que vamos ouvir nesta edição. E é precisamente com estes dois temas que vamos fechar mais uma edição de Histórias de Eurovisão. Para a semana voltamos às 7:30 da tarde. Fique bem, boa noite e até para a semana. Me, and I'm calling. You are the one making it easy to be in love with you. I'm falling. We've been down, don't you know we've been down here, and I feel it even now. And that we make a deal and seal it. It's all about you, the things that I do, the rest of the world. Yeah.